no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Uma pluralidade de projetos e experimentações cênicas marcam o grupo Media Actors, que pesquisa relações entre elementos midiáticos e a dramaturgia contemporânea. Fundado em 2013, o Media Actors é vinculado ao Departamento de Artes Cênicas e é formado por uma série de projetos de pesquisa na graduação e na pós-graduação, além de ações realizadas em caráter extensionista. Em 2017, o grupo prepara o espetáculo Ela Veio Para Ficar, baseado em um texto dramatúrgico da professora do De Arte, Letícia Andrade. Letícia é uma das coordenadoras do Media Actors e também é responsável pela direção, dramaturgia e criação da sonoplastia da peça. Ela nos conta um pouco sobre as motivações na obra. Eu já vinha embebida com essa questão já há uns 2 anos, que era falar dessa metáfora da rede como esse lugar que draga, né, o ser humano, assim, o sujeito. Eu trabalho também com experiências que são minhas como artista, de histórias que eu passei, que na realidade eu vou ali colocar dentro de outras situações. Então, eu também trabalho com autoficções. E também trabalho com esses elementos documentais, com essas histórias ficcionais reais, né, como o cyberbullying, que a gente reescreve, mas tem uma certa base, né, no real. O espetáculo se constrói a partir de narrativas fragmentadas, baseadas em casos reais de cyberbullying. Além disso, a peça busca realizar uma crítica ao uso excessivo da internet na atualidade e à relação humana com a máquina. A fim de transmitir todos os aspectos da ironia e do alerta que o texto propõe, os atores do Media Actors passam por vários processos de preparação, como a técnica dos viewpoints. Letícia Andrade explica o funcionamento desta prática teatral. O viewpoints é um ponto de vista sobre o espaço, em que você tem essa consciência do seu lugar no palco, do seu lugar, qual que é o seu ponto de vista em relação ao espectador e qual que é o seu domínio também do seu corpo em cena em relação ao outro atriz, aos outros atores em cena, né? Então, às vezes eu falo assim, ó, gente, se a gente tem esse texto e vocês, a partir desse texto, não tem uma ordem, vocês vão sentir e vão jogar com a própria lógica, né, de causa e consequência desse texto. Então, aí vocês vão ter essa liberdade de não falar esse texto de modo tão marcadinho. A peça Ela Veio Para Ficar tem estreia prevista para o início de fevereiro de 2018. A coordenadora Letícia Andrade é responsável pelo texto, dramaturgia, direção e a criação da sonoplastia do espetáculo. Os demais integrantes da equipe do Media Actors são a Aline Andrade, que é professora do De Arte, coordenadora e fundadora do grupo de pesquisa, a Laura Reis, assistente de direção, o Danilo Roxetti, responsável pela área audiovisual. A Thalita Mota é coordenadora da equipe de cenografia e a Daniele Viola é responsável pela iluminação. A produção do espetáculo é realizada por Caio Campanhan e Thalita Paz. E os atores de Ela Veio Para Ficar são Danilo Felisberto e Karina Sá. Para mais informações sobre este novo trabalho do Media Actors, acesse o site do grupo mediaactors.wordpress.com e a página da peça no Facebook, facebook.com/ElaVeioParaFicarMediaActors. Eu sou Patrícia Consciente, estudante do curso de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.